Legal do Arrocha. Mônica Slova, meu parceiro Stefano, tamo junto, meu brother. Fiz tudo por você, mas não valeu a pena. Eu te amei demais, esse foi meu problema. Mestre Gravações, Vinho Gravações, Emerson Gravações, Alô Xaropinho CD, São Moral, do Taquimorichão, Portal do Arrocha, Seu News, DJ Bateia. Resolvi me amar primeiro, pois te amar foi o meu erro. Eu dava o mundo pra você, esquecia de mim. Quantas vezes eu chorei, quantas vezes perdoei, mas você jogou fora todas as chances que eu te dei. Agora sou mais eu, não entrego meu coração pra ninguém. Sou duas vezes eu, antes de amar alguém. Fiz tudo por você, mas não valeu a pena. Eu te amei demais, esse foi meu problema. Fiz tudo por você, mas não valeu a pena. Eu te amei demais, esse foi meu problema. Meu parceiro GD da mídia, Gênio Gravações de Campo do Grito, Neto Divulgações, Pirata CDs, o cara de olho só. Agora sou mais eu, não entrego meu coração pra ninguém. Sou duas vezes eu, antes de amar alguém. Fiz tudo por você, mas não valeu a pena. Eu te amei demais, esse foi meu problema. Fiz tudo por você, mas não valeu.